acredito, eu ainda acredito, eu ainda acredito, eu acredito apesar da minha idade, a esperança que em meu ser sempre renasce, eu ainda acredito, e é possível ser feliz apesar das tempestades que enfrentei mesmo quando eu não quis. Eu ainda acredito, eu ainda acredito em um lugar melhor para viver, apesar das guerras, apesar do sofrer. Justiça imutável que se mostra aos homens, mesmo quando eles ignoram o fato.